No mundo de Deus certo não nasceu. Não vou escrever por cima do que Deus já escreveu. Deus quer que seja assim. Então, que assim seja. Tem vida que vira um livro. Eu vou tentar fazer uma letra. Paixão de amor, enquanto que não adora. Pode falar amor, nem sei o que é glória. Olha por mim, me levanta se eu cair. Só vou me arrepender por Deus do que eu não fiz. Se o pecador é santo, vou pedir a paz armado. Não tem vez na terra, pelo céu serei alado. Versado pela mão de um grande poeta. Onde deram paz, quer paz, não quero guerra. Madeira que não quebra, estranho pro esquisito. A caneta na mão, o verdadeiro perigo. O ditado diz que eu quero e posso. Só vou cair no chão quando o mar caber no copo. Choro por ódio, choro, me desculpa, Senhor. Fogo pro mar e oceano, não é rei nem salvador. Vou fazer o que, mundão? Mó malícia, 20 e poucos, tão sem nada e nem quero ser o especialista. Vai, vida difícil, que eu oro e dá certo. Me matar por tudo isso e viver é belo. Quero até pouco de tudo que tem aí. 4 paredes, um teto, por que não um jardim? Pra morrer feliz, quem me dera as palavras. Eu mudaria a história da minha mãe amada. Para se puder, o filho de nordestino. Que cada ideia certa fere mais do que tiro. Chance, apenas uma chance. No mundo perto do final, só se tem uma chance. Chance, apenas uma chance. Seja você uma grande mulher. Conspirou e matou. Pode amar, odiar, mesmo assim eu tô salvo na situação, vivão e vivendo. Não vou ser o que eu não sou, pra satisfazer desejo. De que jeito vai me olhar aí, que não me olha? Aposte em mim se quiser, só pra ver sua sorte. Pode pedir na sinceridade que eu faço pra você um livro. 1 minuto posso ser seu pior inimigo. No quadro do Cristo a compaixão é triste. O que é meu é meu. Quem tem 10 não dá 20. Falei que vou chegar, quero ver me parar. Impossível pro difícil e não vou brecar. Falaram necessário sem ser com boca aberta. Nada com nada, só prolifera merda. Erra pra ver se o conte da flor. Arranca sangue e vê se é eu que sinto a dor. Bastante tentação, brilhante tem de monte. Pude ser até bom ladrão, acabei sendo um grande homem. Davi tá morte na vereda da loucura. O filho dá, pra quem é filho dá. É súbito e fatal, experimenta o veneno. Hoje muito tem, eu tô feliz de respeito. Foi ruim pro guerreiro, mas foi bom pra muitos. Deram luz pra quem tem, pra nós andar no escuro. Chance, apenas uma chance. No mundo perto do final, só se tem uma chance. Chance, apenas uma chance. Seja você uma grande mulher. E você um grande homem. Se a vida fosse um desenho, eu me acabava. Aí eu me jogava só pra ver quem me salva. E ninguém fala nada, dão mais força pra guerra. Não ter chances, mata, por favor, me enterra. Breca, vai devagar, deixa por conta do tempo. Ligeirinho, come cru e o tempo dá um tempo. Cê vem com a faca e quer que eu abraço. Eu ganho, eu perco, eu perdoo ou mato. O diabo me detesta porque eu não vou na sua graça. Quando não quer sujeira na lama, não se mata. São desconsideradas as palavras desse louco. Vou viver debaixo d'água, lavar a cara no fogo. Vamos que vamos pra não morrer de velho. Tô vendo aqui na frente sem fingir que sou cego. Quieto no meu canto, tô quase terminando. A esperança do errado, a vez do falso santo. Vai orando, vai rezando, vai nas boas chances. Sem dar tiro em si mesmo, pique os bang bang. O tanque da guerra no punho do inimigo. Acabou a luz, tem a vela, depois é aquilo. Me ver caído ao chão, sem mão que me salve. A unção não chegar, onde só tem maldade. Aguarde na moral, o remédio tem a bula. Tô no mundo pro rebento, quero ver quem se cura. Chance, apenas uma chance. No mundo